Tiana 62, descente, eu posso ir para descer para 2000? Já descida para 2000 pés, eu chamo a 62, descente. Claro. Chama 62 aí, está passando Dona, a intenção é, prosseguir ainda pelo glide aqui da pista 10 e entra lá o plano de até então mais a 25. Chama 625, complete e para a mudança do plano, chame a 272 agora na frequência 1.18.95 e também posso. Obrigado, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, o Xanã 6225 está a uma milha agora de Sam, prometo o cancelamento do plano, prossegue de alto para o tráfego da pista ao centro. Tá 225, chamo para o cancelamento do plano IFR. Negativo, já para o cancelamento está presente, o 6225 prossegue para o tráfego da pista ao centro. Confirma que cancela o plano instrumento agora, os 22? Afirmativo. Plano instrumento cancelado os 22, base pela direita autorizada, poste na base, baixado, travado, o chinamento 225. Guardará o 622. Sério, o reto fiz da 17 Porto Aragão, na base. Confirme, eu acho na 6225. Negativo, está mantendo aqui ainda a perna do vento, está 7, né? Tomar a gira no bar, claramente. Perfeito. Girando base, Xanay 6225, baixando para baixo. Xanay 6225, pouso autorizado, pedido 7, vento 030 graus, 039. Então, pouso 7, Xanay 62, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 18, visitante à direita, já à esquerda, na Lima, chama Sol 21, décimo 1. 21, 1, Alisson, Oxana, 62. 62, eu tive uma vez, senhor, até o portão 62, do Pátio Pessoal. Está portão 62, você escuta 62. Eu digo, voo 9996, acione identificação, desça para 4010 na chegada Golf, o ajuste 1011, prepare e espera na posição pelo. A pista ainda está fechada, previsando abertura 00, porém ainda há necessidade da vistoria do pelo infra-aéreo da pista. Ok, pedi a colaboração de vocês para contato com o infra-aéreo, nós decolamos e já estamos a meia hora em área agora tendo abertura e fizemos o cálculo de adesivo e alternado para fazer o extraguarda, nós precisamos de pouso ao 03. Certo, é, Gol 99 eu não lembro. Bom dia, 1038 no meio, sonho de identificação, desça para nível 050, previsto espera na posição Itapê. 050, espera no nível 050, espera no nível 050, espera no nível 050, espera no nível 050, espera no nível 050, espera no O 99 no meio, controle? Controle. Seu número 1 para aproximação, a pista está liberada da presente. Tem condições de voar Duna e descer para 2000 pés? Duna 2000, liberada da presente, tá. O 99 no meio, desça para 2000 pés direto Duna, o ajuste no 0 no 1, está autorizado ao final do ILS X-Ray, pista 1 no 0. Direto Duna 2000 pés, IOS autorizado ILS. 38 no meio, número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 220 nós, descida para 5000 pés, o ajuste no 0, 1 nono. 5000 pés, o ajuste no 0, 1 nono, reduz 220 nós, 38 no meio. foi de Tapo da Lima, DC para 2000 ILS, para 3.8 no meio. Eu sou o comandante para 3.000 pés, então 3.8 no meio, e aguardo a tradução na final do ILS. Sim, foi de Tapo da Lima, 3.000, aguardando a tradução na final do ILS. No meio, completa a redução para 1809, está autorizada a final do ILS X-Ray, é seguir tráfego 17 milhas à sua frente, é um Boeing 737-800, prosseguindo pelo setor norte. 1809 reduzindo, está 32 no meio, está livre ILS, deixa os dados para 38 no meio. Estabilizando o ILS, voo 1996. Voo 9996, completa final, chama Torre Salvador, 1.18.95, grato pela colaboração. Torre Salvador, 5, boa. Três, oito, no meio, torce para 2.003, informe estabilizado. Voltará estabilizado, 3.8.9. Salvador, voo 9916 agora. Salvador, Oxalé 62, com o Nodo. Oxalé 62, 1-1, na guarda de copos, prepara da Elfo, Galeão. Na meia, solo 00, direita, mantendo minha escuta, para se via alfa, reporte antila direita. Via alfa, antila direita, tem essa informação, na curta final, a gente seguindo o glide, o pati está tudo branco, está fora de configuração de ângulo. Fora de configuração de ângulo, seguinte. 295, boa, 238, no meio. Salvador, bom dia, 338, no meio. 338, no meio, ajuste no 0, 1 no 1, utilizado o sistema no 0, 1350 graus, 4 graus. Livre ponto, pista no 0, baixa travada, ajuste no 0, 1 no 1, 338, no meio. Chalé 62 no 1, pronto 4. Galeão 360 autorizado, VLP novembro 857. Fala da pista no 0, curva direita no perfil da Dael, Leda e Rumi. 5465, transponder, controle 1935. 360 aprovado, Fama Rocha, VLP novembro 857, da Dael, Leda e Rumi. 5465, Dael, Leda e Rumi. Dael, Leda e Rumi, por favor. Chame pronto. Tomei a... Como que você recebe o papel novamente? Ah, pera, tá recebendo o papel, 3, 2, 1, 9. Gente. 99 16 Alfa Juliette portão 3. Alfa Juliette portão 3, 99. Foram apenas a rampa do Papi, não coincide com a rampa do Clash, não. Está dando como um pouco alta, desregulada. Gente. Isso, essa informação tá só duas vermelhas e duas brancas, tá tudo branco, tá o Papi no final. Assistente, vou checar a conferência da derivação. Salve Salvador, bom dia, eu chamo a 6225, formação Foxtrot para Brasília. 6225, guarde cópia preparando a arma. Alô, não aguardo, obrigado. Esse nome é solo aos 404, direito 1211, salve. 321, 3896, ingresse táxi Alfa, reporte ao seu táxi Juliette. Alfa, reporte ao seu táxi Juliette. 6225, copia. Só escuta 6225. Exato, Salvador Brasília, 380, tudo no 17, decola pistão 0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 119-135, transponda sem voo 464. Dela 225, autorizado 380 Brasília, decola pista 10, abro o Elefa, Alfa Zulu 17. 1935, controle 5464, ultrassom. Correto, meia dúzia, chama então. Chora, prof. Obrigado. Alfa, Alfa, Juliette, 3, 8, 1, 0. 3, 8, ingresso, Juliette, portão 10, 1, 0. Juliette, 10, portão 10, 2, 1, 0.